do Evangelho, de autoconhecimento, reforma íntima, que isso sim é o que o nosso espírito está necessitando. Então fui lá fazer o TE em Fortaleza e o monitor me perguntou: Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? E eu gostaria de perguntar aos senhores, por que nós estamos aqui na Terra? Vocês sabem? O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta? Quem pode me ajudar? Para nos melhorar, o que mais? Hã? Não dá para escutar falando baixinho assim. Resgatar os débitos do passado. Pensei que ninguém fosse falar isso. Estamos aqui sofrendo, não é? E ele me perguntou, e eu falei mais ou menos isso que vocês falaram. Ele diz: nós estamos aqui sofrendo porque aqui é um mundo ainda de provas e expiações, mas que futuramente passará para um mundo de regeneração, onde não haverá tanto sofrimento. Nós estamos aqui em missão, alguns de nós, estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos. Estamos aqui para nos autoaperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. O monitor Zé Carlos olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como, se eu li tudo isso nos livros de Allan Kardec? Tudo que você falou está certo, Kardec está com a razão. Mas tudo isso é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade a pisar no solo da Terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que ele nos deixou, que contém toda a lei e os profetas? Todas as escrituras, todos os mandamentos se reúnem nesse único mandamento: amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui, meu filho, para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque ainda não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já somos evoluídos intelectualmente, nos dizem os espíritos da codificação, mas estamos ainda com o coração atrofiado pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo medo. E esses instintos primários vão nos gerar todos esses problemas. É graças ao medo, que é fruto do instinto de conservação da espécie, que nós nos tornamos egoístas. Orgulhosos, vestimos uma máscara, uma capa, para receber o amor das pessoas, já que eu mesmo não me amava. E por isso, queria tanto servir. Então, a gente se autoconhecer vai ser fundamental. E a proposta do Pinga Fogo, do nosso querido Ivo Rolim, da nossa querida Maraci, é justamente trazer esses temas para nos questionarmos sobre as posturas que estamos mantendo. Então, deixar o passado passar vai ser fundamental. Porque Deus nos perdoa sempre. Ele não exige algo que nós não podemos dar ainda. Quem aqui não perdoa o filhinho traquinas que, correndo pela casa, tropeça, derruba o vaso muito caro que a sua mãe comprou na feirinha dos importados? E a gente não perdoa? Por que a gente perdoa? Porque ele não sabe o que faz. Nós também não sabemos o que fazemos. Como é que é, Nazareno? Que conversa é essa? Eu já li a codificação, eu conheço o Evangelho de Jesus, eu já sei o que eu estou fazendo. Não sabemos. Infelizmente, não sabemos. Saber que é bom ser bom, meus amigos, não é suficiente para nos transformar em anjos. A natureza não dá saltos. Um passo de